Pedro, 4-0, uma vitória robusta, mas não foi fácil. Uma primeira parte onde o Olímpico... Uma vitória por 4-0, mas que não explica algumas dificuldades que houve na primeira parte em se adaptar, em o Oliveira do Hospital conseguir impor o seu jogo. Acabou por 1 minuto 73 ser decisivo. Em pouco mais de 6 minutos conseguiu-se resolver uma partida. Mas até chegar para lá houve algumas dificuldades. Como viu esta partida? É assim, antes de mais nada vou iniciar com uma palavra ao nosso capitão, ao David Braz, que hoje de manhã, à hora de almoço, recebeu uma notícia. Muito triste e teve muito caráter, quis ir para dentro do campo e esta vitória aproveito desde já para dedicar ao nosso capitão Abraço. Segundo, parece-me um resultado por números exagerados. Penso que o Amora não merecia um resultado destes. A vitória é completamente justa, uma primeira parte normal, como todos os jogos nesta fase da Liga 3, equilibrado. Aos 4 minutos há uma decisão que nos podia colocar diferente no jogo, o nosso jogador vai isolado, tem que ser expulso, não interessa se é aos 4 minutos, se é aos 89, se o nosso jogador vai isolado, é derrubado, tem obrigatoriamente que ser expulso, o árbitro não expulsou, deu só cartão amarelo e se calhar influenciava o jogo todo. Uma primeira parte dividida, a nível tático muito bem jogada, duas equipas que encaixaram na perfeição, mas onde temos 4 claras ocasiões para fazer golo e não fizemos. Temos o Isabelinha 2 vezes isolado e não fizemos, ou seja, mesmo na primeira parte, uma primeira parte equilibrada, disputada, mas com 4 situações claras para fazermos golo e não fizemos. O que há de realçar, de salientar, foi a atitude dos meus jogadores, a vontade que hoje tiveram em querer vencer o jogo, a organização que tiveram do início ao fim, praticamente não permitimos ocasiões de golo ao adversário. Não podemos esquecer que é um adversário que vinha de 4 vitórias consecutivas e nós vencemos esse adversário por 4-0. Há muito mérito dos nossos jogadores, trabalharam, lutaram, dedicaram-se e acho que é uma vitória justa, mas penso que o Amora não merecia perder por estes números. Estes jogos, desta fase, vão-se também alguns deles definir por pormenores. Agora vem o Sporting, vem o Caldas, naturalmente este já é passado, é uma vitória, continua a ser aquela máxima de até ao fim e só no final do fim é que se conseguirá fazer alguma coisa. Esta vitória poderá dar novo alento a este Oliveira do Hospital para jogar agora no Sporting com o Caldas? É assim, trabalhar sobre vitórias é completamente diferente do que trabalhar sobre derrotas. Continuo a dizer aquilo que digo desde o primeiro dia que cheguei ao Oliveira do Hospital, isto vai ser até ao fim, vai ser na última jornada. Queremos chegar à última jornada a depender de nós, esse é o nosso objetivo. Hoje foi só 3 pontos, mas sabemos que isto é enganador, porque temos agora deslocações ao Sporting e ao Caldas, talvez neste momento as duas equipas, primeiro e segundo classificado desta fase. Sabemos que vai ser muito, muito, muito difícil. Não é por termos vencido hoje que não temos noção das dificuldades que estamos a passar, que estamos a ter. Reinventamos-nos todos os dias temos que nos reinventar para nos tornarmos fortes, competitivos, e esse é o nosso objetivo, chegar à última jornada, a depender de nós, para conseguir manter. Continuo a dizer que o Oliveira do Hospital merece muito pelas pessoas ficar, pela cidade, pelas pessoas ficar na Liga 3.